Ação e reação. Chegamos ao 39º programa desse livro de André Luiz, livro maravilhoso, de ensinamentos, psicografia do Legionário da Boa Vontade, Francisco Cândido Xavier. Nós aprendemos, no capítulo 8º, como livrarmos-nos da obsessão, que chega à possessão. Vimos o conhecimento extraordinário do assistente Silas, que impressionou deveras os obsessores de Antônio Olímpio e de seu filho Luiz. O Lionel e o Clarindo Olímpio têm o mesmo nome, que eram irmãos do Antônio. Você já conhece essa história, né? Antônio tinha dois irmãos, seus pais, mais dos três, Antônio, Lionel e Clarindo, deixou-lhes uma herança imensa, e terras, propriedades, plantações. O Antônio, o mais velho, querendo livrar-se dos mais moços, para ficar com toda a herança, toda a herdade, afogou-os num lago na propriedade deles mesmos, pensando assim livrar-se deles. Que nada, ninguém morre. Como os dois irmãos não tinham lá essa evolução espiritual, perderam anos e anos já no mundo espiritual, obsidiando o Antônio, o assassino. Alzira, que casou-se com o Antônio, não tinha nada com isso, mas como estava com o Antônio lá, recebeu as sobras, porque também entrou na faixa dos dois obsessores desencarnados, Leonel e Clarindo. Mas Alzira acabou-se também afogando-se lá no lago, né? Arrastada pela perseguição dos dois cunhados, ex-cunhados, falando em termos de terra. Mas no mundo espiritual despertou, depois de algum sofrimento, e passou a colaborar no sentido de salvar o marido, que ao morrer, o seu espírito foi levado para o lago, pelos dois irmãos vingadores, e lá ficou inchado até que, depois de passar o período necessário no umbral, o astral inferior, purgatório ou inferno, como quiserem, foi levado à mansão Paz. O assistente Silas, da mansão, acompanhado de André Luiz, Hilário, passou a cuidar do caso de Antônio Olímpio, de Alzira. Foi na fazenda onde Luiz, o filho de Alzira e Antônio Olímpio, estava, também obsidiado pelos tios. Mas por que todo mundo na mão desses dois vingadores? Ora, porque eles próprios permitiam. Estavam na mesma faixa de cobiça. Vocês aprenderam isso muito bem, principalmente no capítulo 8º. Mas eles ficaram espantados, Alzira, Clarindo, Leonel e também André Luiz e Hilário, com um profundo conhecimento de Silas a respeito das coisas espirituais, da obsessão, da possessão, do hipnotismo. Ele usou os exemplos da máquina fotográfica, da televisão. É que ele é muito simples. Você escolhe a cena, fotografou, você que escolheu aquela cena, fotografou. Se ela é boa ou mal, a escolha foi sua, não é? Você liga um programa de televisão, se ele é bom ou mal, você que escolheu, porque ligou. Televisão, rádio, imprensa tem uma influência imensa sobre o povo. Faz a cabeça assim. Alguns aí diziam, quando nós afirmávamos aqui que fazia a cabeça do pessoal, não, não faz, não. Então por que essa luta, esse marketing tremendo, essa publicidade, mata-se, morre-se para se conseguir um segundo na TV? O que faz a cabeça? Começaram em Nova York, se não me engano, a pintar o metrô lá, não é? E todo mundo começou a fazer isso, quer dizer, todo mundo tinha afinidade com aquele tipo de trabalho, de pessoas que divertiam-se pintando de qualquer maneira os metrôs. Ai sim, eles sabem o que faz. Senão os homens do comércio, da indústria, não iam gastar seu dinheirinho, né? pagando publicidade em rádio, TV, imprensa. Mas vamos lá. Então eles ficaram curiosos, desejosos de saber a respeito da origem de Silas, de tanto conhecimento. Vamos lá, capítulo 9, página 114, ação e reação. A história de Silas. Lá vai o querido André Luiz narrando. Na noite imediata, acompanhando o assistente Silas, eu, André Luiz e Hilário, achamos-nos de novo na residência de Luiz, o obsidiado por Leonel e Clarindo. Os irmãos de Antônio Olímpio receberam-nos de bom grado. Em larga copa da fazenda, reunia-se a família a dois agregados em repasto ligeiro. Marcava o relógio 21 horas. A fisionomia do dono da casa era quase a mesma da véspera. Não obstante a diferença que a máscara física lhe impunha. Estão falando que eles viram foi o rosto espiritual do Luiz, né? Agora se referiam ao rosto físico. Uma pequena diferença, não obstante a diferença que a máscara física lhe impunha. Enquanto a Adélia acariciava as crianças, entontecidas de sono, o marido comentava o noticiário radiofônico, destacando tópicos alarmantes que assinalara nos setores da economia. E falando para os amigos assombrados, salientou as dificuldades públicas, relacionou misérias imaginárias, criticou os políticos e os administradores e referiu-se às pragas do café e da mandioca, detendo-se particularmente sobre as epizootias. Por fim, não satisfeito, em anunciar as calamidades da terra, falou inconsequente quanto à suposta ira do céu, afirmando crer que o fim do mundo estava próximo e clamando contra o egoísmo dos ricos que agravava o infortúnio dos pobres. Silenciosos, todos, ouvíamos-lhes a palavra quando Leonel, o espírito, né? Obsessor, Leonel e Clarindo, e tios do Luiz, mais confiado, dirigiu-se ao assistente Silas, observando. Passou a confiar mais no Silas. Quer dizer, o Silas está conseguindo ir conquistar o coração e o cérebro do Leonel para o bem. Estão vendo? Este homem aí. E apontou Luiz, cujo verbo dominava a pequenina assembleia familiar, é o derrotismo em pessoa. Enxerga tudo em termos de cinza e lama. Ajuiza com firmeza sobre os desastres sociais e conhece as zonas mais tristes da indigência coletiva. Entretanto, não sabe desfazer-se de um só centavo dos milhões que retém a favor dos que sofrem nudez e fome. E depois de um sorriso irônico, prosseguiu. Acreditam acaso, possa ele continuar merecendo a felicidade da permanência no corpo carnal? Silas contemplou as pernas da cena doméstica, mostrando imensa piedade no semblante amigo e considerou. Leonel, Leonel, todas as suas observações apresentam lógica e verdade. À primeira vista, superficialmente, Luiz é um exemplar consumado de pessimismo e de usura. Todavia, no fundo, ele é um doente necessitado de compaixão. Há moléstias da alma que arruinam a mente por tempo indeterminado. Quem seria ele, porém, amparado por outras influências? Quem seria ele? Espiritualmente abafado entre as visões da fortuna terrestre, com que lhe assediamos o pensamento, o infeliz perdeu o contato com os livros nobres e com as nobres companhias. Luiz tem a socorrê-lo apenas a religião domingueira daqueles que se julgam exonerados de qualquer obrigação para com a fé, contanto que participem do ofício de adoração a Deus no fim de cada semana. Quem poderia prever-lhe as mudanças benéficas desde que pudesse receber outro tipo de assistência? Viram que o assistente Silas começou a semear o bem na cabeça de Clarindo e Leonel, mas ele já tinha criado diante dos dois um estatuto moral e de conhecimento espiritual grande. E outra coisa que destaca aqui o nosso querido assistente Silas, que se vê muito por aí. Há pessoas que são muito religiosas durante o culto, a missa, a sessão espírita, a cruzada. Naquele dia elas são religiosíssimas. Nos outros dias são pagãs. É ou não é verdade? É o que ele está dizendo aqui em outras palavras. Clarindo e Leonel registraram-lhe as ponderações como se se vissem apunhalados no âmago. Tal a expressão de revolta que lhes assomou ao olhar coruscante. Ué, será que o Silas vai perder essa batalha? Está na dúvida? Tem muita gente... Ah, você não está não, né? Mas tem muita gente aí que está. Como é que eles vão dizer? Leonel, que... Leonel que era o porta-voz dos dois. Sei que Clarindo quase não se manifesta. Clarindo também, de certa forma, era hipnotizado pelo Leonel, hein? No entanto, fala Leonel, enraivecido, ele e o pai são nossos devedores. Roubaram-nos, assassinaram-nos, exclamou Leonel com inflexão. É uma inflexão até de criança voluntariosa e inteligente que se vê contrariada em seus caprichos. E que desejam vocês que eles façam? Acrescentou o assistente sem se perturbar. Aonde pagar? Pagar! Bramiu Clarindo, cerrando os punhos ao céu. Silas sorriu e obtemperou. Sim, pagar é o verbo próprio. Contudo, como pode o devedor resgatar-se quando o credor lhe subtrai todas as possibilidades de solver os débitos? O Silas é inteligente, hein? Inteligência iluminada pelo amor, a ciência, dizemos nós, a religião de Deus, iluminada pelo amor, eleva o homem à conquista da verdade. Bom, mas o Silas prossegue aqui, tentando convencer Clarindo e Leonel, que a nós mesmos cabe sanar os males de que somos autores, não padece qualquer dúvida. Entretanto, se nos compete retificar hoje uma estrada que ontem desorganizamos, como proceder se nos decepam agora as mãos? O próprio Cristo aconselhou: ajudai aos vossos inimigos. Aqui o comentário do pé de página a respeito dessa passagem do Cristo no seu Evangelho: ajudai aos vossos inimigos. André Luiz põe nos lábios de sua personagem uma síntese dos versículos 27 e 28 do capítulo 6 do Evangelho de Jesus segundo São Lucas, para ser mais facilmente compreendido por aqueles espíritos cheios de ódio, aos quais repugnaria o verbo amar. Eles se rebelariam diante do texto completo. Seria inabilidade falar em amar naquele momento. Mas ajudar a pagar foi bem aceito. Por quê? Porque eles queriam receber. Vocês viram aqui a astúcia de Deus que Silas usou? Paulo, apóstolo, também usou muito dessa astúcia a serviço do bem. Senão ele não teria chegado ao fim da sua missão. Mas Silas prossegue. O próprio Cristo aconselhou, vamos repetir esse trechinho, ajudai aos vossos inimigos. Muitas vezes penso que semelhante afirmativa, corretamente interpretada, quer assim dizer: ajudai aos vossos inimigos para que possam pagar as dívidas em que se emaranharam, restaurando o equilíbrio da vida, no qual tanto eles quanto vós sereis beneficiados pela paz. Puxa, que coisa, hein? Conclusão bela. Via-se que o assistente Silas, com a simpatia conquistada na véspera e com a argumentação despretensiosa e límpida, lograra inequívoca superioridade moral sobre o ânimo dos obsessores de sentimento enrijecido. Ainda assim, Leonel perguntou a medo. Sim, porque o Leonel observou que Silas conhecia bastante da magia, do hipnotismo, do processo de obsessão que leva à possessão, e não sabia bem quem era Silas ainda. Achava que Silas vinha de alguma escola de vingadores do astral inferior, situada a grande distância, né? Mas vai perguntar meio amedrontado. Deixa eu ver quem está perguntando aqui. É o Leonel, né? É. Leonel. Que considerações são essas? Será você algum padre disfarçado? Intentará porventura a nossa modificação? Engana-se, meu amigo, informou o assistente. Se algo procuro em nossa comunhão fraterna, é a minha própria renovação. E talvez porque longa pausa se fez sentir em nosso grupo, Silas continuou. Pela sedução do dinheiro, também caí na última passagem pela terra. A paixão da posse governava-me todos os ideais. A fascinação pelo ouro tomou-me o ser de tal modo que, apesar de ter recebido o título de médico numa universidade venerável, fugi ao exercício da profissão para vigiar os movimentos de meu velho pai, a fim de que nem ele mesmo viesse a dispor com largueza dos bens de nossa casa. O apego às nossas propriedades e aos nossos haveres transformou-me num réprobo do paraíso familiar, convertendo-me ainda num verdugo intratável, naturalmente odiado por todos os que viviam em subalternidade no vasto círculo da minha temporária dominação. Eu gostei muito desse temporária dominação, porque tem muita gente poderosa que pensa que não vai morrer, e humilha, e faz isso, e faz aquilo. Disse muito bem o Silas, temporária dominação. Ele, porém, prossegue. Para amontoar moedas e multiplicar lucros fáceis, comecei pela crueldade e acabei nas malhas do crime. Abominei a amizade, desprezei os fracos e os pobres, e no temor de perder a fortuna, cuja posse total ambicionava, não hesitei a adotar a delinquência como sócia infernal de meu terrível caminho. Ante as palavras do assistente, enorme surpresa me tomara de improviso, conta aqui André Luiz. Estaria Silas reportando-se à verdade crua? Ou se utilizava naquela hora de recursos extremos, incriminando indevidamente a si próprio para regenerar os carrascos que nos ouviam? De qualquer modo, eu e Hilário havíamos prometido não lhe comprometer a tarefa. E por isso, tacitamente, nos limitávamos a escutar Silas com atenção. Sentindo de certo que Lionel e Clarindo se mostravam um tanto comovidos, dando ensejo à assimilação de pensamentos novos, Silas convidou-nos a todos à retirada do ambiente. Pretendia dizer-nos algo de sua experiência, falou ele, mas preferia conversar conosco ante o altar abençoado da noite, a fim de que a sua memória pudesse evocar tranquilamente os fatos que buscaria relatar. Lá fora, as constelações resplendiam como lares pendentes da criação, e o vento perfumado corria célere, como quem se propunha transportar-nos à oração ou às palavras para a glória do céu. Incapaz de penetrar o verdadeiro sentido da inesperada atitude que o assistente vinha de assumir, notei-o efetivamente emocionado, qual se fixasse os olhos da alma em painéis distantes. Clarindo e Lionel, naturalmente dominados pela simpatia, a se lhe irradiar do semblante, observaram-no submissos. E Silas começou em voz pausada. Bom, mas o que o Silas vai contar, nós vamos deixar para o próximo programa. Deus está presente!